Canal 2. Que eu sinto correr na flor e alimentar esse ser que ao receber a luz solar nos dá. Nosso a mão do homem quiser, pode evitar que amanhã este jardim terra não nos possa dar. Nosso Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. De tapa vermelho é só peito em voar. Salvar a humanidade do holocausto nuclear. Asas de morcego, de preto vestido. Combater de noite o crime, ser de dia o rico a rir. Ser um capitão de guerra na América a lutar. No meu escudo uma estrela de valentia a brilhar. Já quis ser super-herói, atravessar, ter visão, raio-x, não ligar ao que o mal diz. Já quis ser super-herói, atravessar, ter visão, raio-x, não ligar ao que o mal diz. Fazer da ciência vivo o campo a descobrir. Transformar-me em aranha para os prédios subir. Capa negra e mascarilha numa cavalo montar. Ser um as, dez espadas e nos balsas embarcar. Ser um capitão de guerra na América a lutar. No meu escudo uma estrela de valentia a brilhar. Ser super-herói, andar nos ares, ter visão, raio-x, não ligar ao que o mal diz. Já quis ser super-herói, andar nos ares, ter visão, raio-x, não ligar ao que o mal diz. Contigo aprendi uma grande lição.

aprendes com isto. Não muito mais essa sexta-feira para poder soltar a franga. Ainda era o fim de semana, anda à praia pro sanga. Nunca mais é sexta-feira para poder soltar os gatos. E com eles a caçada, quando abrir a caça aos patos. E parte para o trabalho com o cão por corda. Terça-feira que confusão, cheguei atrasado e levei um sermão. Quarta-feira dói-me a cabeça, invento uma desculpa para sair à pressa. Quinta-feira vou descansar, que o fim de semana está quase a chegar. Ai, nunca mais é sexta-feira poder soltar a franga. Quem der ao fim de semana anda à praia à buçanga. Nunca mais é sexta-feira para poder soltar os gatos. E com eles à caçada, quando abrir a caça aos patos. Segunda-feira a gente acorda e parte para o trabalho com terça-feira que confusão. Cheguei atrasado, levei um sermão. Quarta-feira dói-me a cabeça, encontro uma desculpa para sair à pressa. Quinta-feira vou descansar, que o fim de semana está quase a chegar. E nunca mais é sexta-feira para poder soltar a franga. Era o fim de semana, anda pra ir a buçanga. Nunca mais é sexta-feira pra poder soltar os gatos. E com eles à caçada, quando abrir a caça aos patos. Te aconselhar, eu sou algodão. deslizar na tua mão. Confia em mim, eu te darei o céu. Confia em mim, dou-te tudo o que é meu. Confia em mim, eu te darei o sol. Confia em mim até ao fim. E se tu quiseres amor, eu tenho para te dar. E se tu quiseres calor, eu vou te queimar. Tu podes te aconchegar, eu sou algodão. Sei que vou deslizar na tua mão. Confia em mim, eu te darei o céu. Confia em mim, dou-te tudo o que é meu. Confia em mim, eu te darei o sol. Confia em mim até ao fim. Diz-me quem foi.